Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, hoje eu queria comentar aqui uma matéria longa que saiu na revista Época, a meu respeito. É claro que é um besteirol, como tudo que sai na Época, mas é uma oportunidade para a gente voltar a explicar algumas coisas sobre o René Guénon, que eu acho que foram abordadas aqui de maneira um pouco sumária, e já há bastante tempo, e talvez vocês nem lembrem direito. A matéria é assinada por um tal de João Pedro Sabino Guimarães, o qual não existe. Não há um currículo dele, não há nada, nenhuma. Ele é desconhecido pelo Google. Segundo o Google, ele só existe na revista Época. E isso, inclusive, é, vamos dizer, é proibido pela Constituição brasileira, o anonimato, o uso do pseudônimo. Isso é proibido. Se usaram esse expediente, algum motivo tem. E o curioso da matéria, assim, como sempre tem acontecido, as suas pretensões de informação de alto nível, de intelectualidade, então são absolutamente grotescas. Nessa aqui, até pior do que aquele cara do outro, o Denis Russo, que ele fez um título que, no meu tempo, se alguém, algum repórter, fizesse um título daquele, seria demitido. Era assim: tudo sobre o nada, o que aprendi no curso do Olavo de Carvalho. Ou seja, não aprendi nada e estou escrevendo sobre tudo. Ou seja, não pode fazer um título desse. E o resto era, evidentemente, era tudo besteira. Inclusive, houve até um debate. Se assim posso usar esse termo, entre o Flávio Morgenstern e o camarada na Jovem Pan, e foi um arraso, que o sujeito é um primário mesmo, coitadinho. E esse aqui é pior ainda, vocês vão ver que horror que ele faz. O horror dele não interessa muito, interessa é esclarecer, vamos dizer, o ponto onde ele falsifica tudo, é importante vocês terem a visão verdadeira do que se passou. A tese fundamental dele é o seguinte: esse pessoal comunistinha da revista Época se faz de defensor do tradicionalismo cristão contra o perigoso gnóstico islamista Olavo de Carvalho. Quer dizer, a coisa já é uma farsa grotesca desde o início. O cara se fazendo de cristão, não só de cristão, defensor do cristianismo tradicional, pré-conciliar. Você imagina se é possível uma coisa desta. Como é que ele faz isso? Como é que ele me transforma num discípulo e porta-voz do René Guénon? Então, no começo, ele inventa algumas coisas a respeito das minhas ideias, que são as coisas que ele inventou totalmente falsas, você pode conferir. Inclusive, ele se caracteriza por não fundamentar nada com citações dos meus textos, praticamente nada. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: ele acredita ser o globalismo, ele acredita ser o projeto do governo mundial conduzido por elites tradicionais de inspiração maçônica. Eu nunca disse isso na minha vida. Eu insisto sempre em dizer que o mito do poder global maçônico não tem nenhum fundamento científico. Nada, nada, nada, nada. A maçonaria não é um comando organizado, uma espécie de pirâmide, que vem um comando lá de cima e todo mundo obedece e todo mundo trabalha para o mesmo fim. A maçonaria é um saco de gatos. Quer dizer, é um centro de debates. Os conflitos políticos, culturais, etc., em geral, começam dentro da maçonaria e depois extravasam. O pessoal tem a ideia de que o lado vencedor era maçônico e o lado perdedor era antimaçônico. Não, os dois eram maçônicos. Isso aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa. O rei era maçom e os revolucionários também eram maçons. A briga começa dentro da maçonaria. No Brasil, exatamente a mesma coisa. O imperador Dom Pedro II era maçom e os seus inimigos também eram maçons. Então houve uma briga dentro da maçonaria. Então, a maçonaria funciona muito ao contrário do que esses camaradas imaginam. Eu me lembro daquele sujeito, Armindo Abreu, que escreveu um livro, O Poder Secreto, com um ponto de exclamação. Quer dizer, uma frase não verbal, né? Com um ponto de exclamação absurdo, que deu O Poder Secreto. E a tese dele era essa aqui: a elite maçônica controla tudo, impõe a sua vontade tiranicamente ao mundo. Isso é uma besteira. Eu já troquei ideias, inclusive com um sujeito que é um dos maiores historiadores maçônicos do mundo. E tocamos justamente esse ponto. Quer dizer, se você ocultar as divergências internas que tem na maçonaria, você não vai entender nada. Veja, inclusive na Romênia, eu fui testemunha desse caso. Eles me apresentaram para o grande mestre maçom, o grão-mestre maçom, o senador Dan Lazaresco, um homem imponente, etc., que era tido como um herói nacional pela resistência que os maçons ofereceram contra o governo Ceausescu, né? E logo depois, o meu amigo Andrei Pleșu, que foi ministro das Relações Exteriores da Romênia, que era um filósofo, provavelmente o maior filósofo vivo da Romênia na época, ele descobriu que o Dan Lazaresco havia entregado para a polícia secreta do Ceausescu dúzias e dúzias de maçons. Em suma, o sujeito era, ao mesmo tempo, o grão-mestre e era o traidor principal. Isto é a maçonaria, gente. Isso é a realidade da maçonaria. Este poder secreto não existe. Existe, sim, uma grande confusão. Tá certo? E a maçonaria, por ser eminentemente um centro de debates, as grandes divergências, os grandes problemas aparecem dentro dela primeiro. Claro que ela exerce uma influência grande, mas não é uma influência unilinear, assim, e totalmente coerente, como esse pessoal imagina. E eu nunca disse isso, que o globalismo é um esquema maçônico. Não. Se você pegar, tem gente globalista. Na maçonaria tem globalistas e tem antiglobalistas. Se você pegar esse pessoal do Brexit, na Inglaterra, ali está cheio de maçom. E do outro lado também está cheio de maçom. Eu nem sei se o Nigel Farage é maçom, mas tem jeito de ser. Né? Então, esse pessoal não estuda nada, bicho. É assim, é só, eles vão só por slogans e chavões de imprensa da própria mídia. Né? Vamos lá. E daí ele diz, técnicas de manipulação de massas desenvolvidas pela psicologia moderna e por filósofos de esquerda como Antonio Gramsci e integrantes da escola de Frankfurt. O que eu disse que eles inventaram, Antonio Gramsci e os integrantes da escola de Frankfurt inventaram técnicas de manipulação das massas? Eles nunca inventaram isso. Claro que existem essas técnicas. Foram inventadas em parte pelo pessoal da ONU, pela turma do Kurt Lewin. Kurt Lewin era, de fato, era um membro da Escola de Frankfurt, mas dos membros menos destacados, os membros principais que nós conhecemos, como Max Horkheimer, Theodor Adorno, etc., e o próprio Antonio Gramsci, nunca inventaram uma única técnica de manipulação de massa. Imagina se os filósofos, os grandes doutrinários da coisa, vão perder tempo inventando técnica para manipular massa. Isso é para funcionário secundário muito, muito distante do centro, né? Tá bom? A saraivada de insultos e impropérios já atingiu nomes como Gilberto Gil, Chico Buarque. Bom, aí eu não posso competir, né, com a Nana Caymmi. Tá certo? Nunca cheguei a este ponto. Eu fui muito delicado com todos eles. Agora, o pior é que você coloca entre os camaradas aqui. Atingiu nomes como fulano, Dorival Caymmi. Dorival Caymmi, super amigo meu. Só falei bem dele a vida inteira. Que porcaria é essa? Quer dizer, o pessoal está viajando mesmo, né? Nomes ilustres como Wilson Martins e Reinaldo Azevedo. Eu sei escrever. Wilson Martins foi um grande historiador de literatura, um grande crítico literário. A atividade dele ultrapassa 60 anos, né? Produzindo artigos semanais e produzindo aquela maravilhosa história da inteligência brasileira, que na verdade é a história da burrice brasileira, porque ele vai ano por ano e comenta praticamente todo o movimento editorial. E 99% é só besteira. Então, escrever Wilson Martins e Reinaldo Azevedo na mesma linha já é um absurdo. Mas vamos lá. Com frequência, desfere ataques ainda mais ferozes contra seus inimigos coletivos. Ele assinala aqui que na minha descrição da intelectualidade nacional assinala o fenômeno da histeria. Então, isso aí não é meu, isso é que eu tirei do livro do Dr. Andrzej Lobachevsky, por neurologia. O Dr. Lobachevsky era um psiquiatra polonês que estudou durante anos a elite comunista da Polônia e chegou à conclusão, onde você tem uma elite psicopática, se forma em torno deles tem uma legião de seguidores e colaboradores que não são psicopatas, mas que são histéricos. Histéricos no sentido, já no sentido, vamos dizer, vulgar da palavra histeria, gente que tem crise, que dá grito, não é nada disso. A histeria é simplesmente uma espécie de auto-hipnose. O sujeito acredita não no que ele vê, mas no que ele mesmo diz. Quer dizer, é uma crença que sai da boca para o ouvido. Tá certo? Então, o sujeito acredita na coisa porque ele consegue dizê-la. E, evidentemente, toda a intelectualidade esquerdista é assim, e isso pode ser provado muito facilmente. Quer dizer, esta própria matéria, ela ilustra isso. Porque o senhor tirou isso da onde? Só dele mesmo. Não tem fonte. Onde pode ter a fonte de que eu falei mal do Dorival Caymmi? Né? Coisa desse tipo. Só na cabeça dele. Então, ele diz e ele acredita. Vamos lá. Olha aqui como ele come. O que ele considera um negócio escandaloso, horrível, inumano. Aquele cita uma frase minha: não se encontrará nas fileiras gays um único santo místico ou homem espiritual de elevada estatura. Ué, me mostre um. Me mostre um grande místico católico ou protestante que fosse gay. Ele poderia ter sido gay antes, mas me mostre um. Então, eu estou dizendo um fato óbvio, né? Facilmente verificável, e para ele, isso é o cúmulo do horror. Quer dizer, aí é a prova de que Olavo é feito mal. O tom da matéria é isso. Então, vou mostrar para você que o Olavo é um cara mal. O título é altamente significativo, porque diz: A Derradeira Análise da Obra de Carvalho para Nunca Ter de Lê-lo. Ou seja, ele não está dizendo coisas que ele indica ao autor, aos leitores, às fontes, para que eles possam verificar. Não, é para não ler o Olavo de Carvalho. Né? Ou seja, nunca leia o Olavo de Carvalho para conferir se eu estou dizendo a verdade. Quer dizer, claro que é uma obra de censura e não de jornalismo. Né? Vamos lá. Olha outra coisa horrível que ele diz. Desde que me distanciei do Brasil, tenho visto a inteligência dos meus compatriotas cair para níveis que às vezes ameaçam raiar o sub-humano. Gente, 50% dos nossos formandos de universidade são analfabetos funcionais. O que está acontecendo no jornalismo é uma coisa realmente está sendo sub-humana. Quer dizer, o Brasil está abaixo de países paupérrimos. Zâmbia, Serra Leoa, etc. Os meninos de lá saem muito melhor na escola do que nós. Os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares no PISA, o teste internacional. O que é isso? Isso é claro que é uma desumanização, né? Hoje saiu até um negócio mais engraçado. Eu quero um golpe militar no Brasil e para isso eu fico descendo o cacete nos militares. Como é que eu posso estimulá-los a dar um golpe se eu estou falando mal deles por serem golpistas? É claro que isso aqui é analfabetismo funcional grave, grave. O sujeito não entende, não é que ele não entende o que lê, ele não entende o que ele diz. Ele diz: a incompatibilidade desse modo de ser com o ideal cristão é patente. Está aqui defendendo o ideal cristão, né? Bom, daí começa a prova do meu guenonismo. Para isso ele leva aqui até a penúltima página, aqui a impressão deu 17 páginas. Da página 6 à página 16 é tudo sobre René Guénon e Júlio Zévola. Qual é a conexão com a minha obra? No fim ele põe lá a conexão. A conexão é uma citação do Orlando Fedeli, onde ele diz isso, ele diz que eu sou um guenoniano, gnóstico, só que isso foi extraído de um debate que eu tive com o Orlando Fedeli, no qual ele saiu muito mal. Ele coloca a afirmação do Orlando Fedeli como se fosse prova. E, em seguida, coloca umas afirmações da minha filha Heloísa. Como se isso fosse prova de qualquer coisa. Qualquer coisa que ela diga é prova do contrário. Toda família tem um maluco ou um bandido, a minha também tem. Esta mulher, ele tem evitado, falei isso, é claro, um pai não gosta de ficar contando essas coisas da própria filha, por pior que ela seja. Mas essa moça já me acusou de ter feito ameaça mão armada aos meus outros 7 filhos, que eles, os 7, negaram. Acusou a cunhada, Stephanie, de ter recebido dinheiro ilegalmente do Bolsa Família. Eu peguei pessoalmente todos os relatórios do Bolsa Família de todos os anos, ela não tirou um tostão, zero, zero, zero, zero, zero. E depois acusou o irmão Davi de ter vindo para os Estados Unidos com um documento falso. Documento falso é uma pinóia, porque é o seguinte: ela é uma firma que o sogro dele, o Eduí, fundou, contratou ele para não sei o quê, depois o Eduí morreu, a firma foi, acabou. Isso é um documento falso. Quer dizer, a mulher, assim, ela insiste em fazer acusações criminais falsas. É coisa gravíssima. A história que ela conta dela mesma, assim, ela diz: meu pai me tirou da escola, me deixou abandonado. Eu digo: não, essa menina, desde o primeiro dia de escola, tinha crises histéricas, loucas, para não ir para a escola. Ela fugia de casa para não ir para a escola, se escondia no mato. Foi um drama todos os dias da nossa vida, né? Até que chegou um dia que o motorista da escola, que era uma escola paga, estava procurando ela. Procurava no fundo do quintal, não achava. Daqui a pouco ele saiu com ela no colo. E ela gritando: eu não quero ir, socorro pai, socorro mãe, daí socorro Bidu. Bidu era o cachorro. Eu falei: não, a minha filha não vai pedir socorro pro cachorro. Desce daí, pode ficar em casa, você só volta para a escola quando você quiser. Ela voltou, acho que aos 19, 20 anos. Isso foi isso que aconteceu, né? Eu não tirei da escola, não tirei os outros meninos da escola, foi isso que aconteceu. Daí também um dia eu mencionei o fato de que ela agrediu o primeiro marido com garfadas nas costas. Sabe o que ela fez? Mostrou um retrato das costas do segundo marido. Disse, é mentira. É um negócio assim, quer dizer, quando aconteceu isso, o primeiro marido dela tinha 20 e poucos anos. Ela pega, mostra o segundo marido, que tem 70 anos, é a minha idade quase. É? Então, tá vendo? As costas dele estão intactas. Quer dizer, é claro que a mulher é mentirosa, patológica, meu Deus do céu. Como é que um jornalista continua usando o depoimento dessa pessoa, sabendo que ela é assim? É? Veja, esta mulher ameaçou de bater na mãe, a qual estava numa cadeira de rodas. Quando a mãe foi depor na justiça, ela exigiu escolta policial porque tinha medo da filha. É este pessoal que este defensor da fé cristã, protetor da fé cristã contra o malvado Olavo, vai lá entrevistar e usa os depoimentos dela como prova de que eu sou um cara guenonê. Essa mulher nunca leu uma linha de René Guénon, meu Deus do céu, o que ela sabe disso? É? Ela disse que eu me converti ao islamismo. Ao contrário, quem se converteu foi ela. Nós entramos na tarica do Frithjof Fromm, o qual nos proibia de frequentar mesquitas. Veja, ele era uma tarica islâmica, porém era multiconfessional, ele aceitava cristão, ortodoxo, judeu, budista, tudo. O pessoal das outras taricas achava ruim. Então o que ele fazia? Ele queria se manter isolado, queria manter a coisa discreta. Então ele nos proibiu formalmente de frequentar mesquitas, pô. Isso foi a nossa conversão ao Islã. Mas a mãe dela se converteu efetivamente. Contra a minha vontade, mas o que eu mandava nela? Ela está separada de mim. E logo em seguida, a própria Heloísa foi lá e se converteu. Falou: o que é que eu tenho a ver com isso? Como é que eu posso controlar essa mulher? Então, tudo isso aqui é sobre René Guénon e Júlio Zévola. Ah, com relação ao Júlio Zévola, todo mundo conhece a minha opinião, eu considero o Júlio Zévola um gênio maluco. É só isso. Né? Qual é a influência que o Júlio Zévola exerceu sobre mim? Nunca nenhuma. Eu considero o livro dele, A Tradição Hermética, um excelente livro, mas, veja, o plano do Júlio Zévola é o seguinte: destruir, fechar a Igreja Católica e restaurar o Império Romano. Preciso explicar mais um pouco para dizer que o homem era doido. Ele foi pintor dadaísta no começo. Você sabe o que é dadaísmo? É loucura pura. Né? Começa como pintor dadaísta, depois descobre o tradicionalismo e quer restaurar o Império Romano, fechando a Igreja Católica. O que eu posso falar de uma coisa dessa? É? Claro, o Évora é um homem de muito talento, escrevia maravilhosamente, mas é tudo louco, pô. É incrível, né? Inclusive tem uma história fantástica. O falecido professor Inácio da Silva Teles, ele era fã do Évora, não um seguidor, mas um fã, né? E quando ele foi para Roma, viajou para Roma, ele queria visitar a casa do Júlio Zévola, o qual tinha morrido uns 5 ou 6 anos antes. E daí ele voltou e me contou a seguinte história. Depois disso, o Inácio Silva Teles pegou uma crise de soluço, que ele quase morria, ele ficava com soluço, durava 48 horas. Né? Vocês vão ver que ele tinha razão para isso. Ele disse, eu telefonei lá para casa do Júlio Zévola, adivinha quem atendeu? O Júlio Zévola. Que estava morto, fazia 5 anos, saiu em toda a Itália, saiu notícia do sepultamento dele. E daí eu fui lá e quem abre a porta? O Júlio Zévola. E eu conversei com ele, ele me disse isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isso. O Inácio era um homem muito inteligente, muito sério, era irmão do Goffredo da Silva Teles, que virou um herói nacional naquela época. Era professor da Faculdade de Direito. Eu acredito que ele passou por isso, eu não sei explicar, ele também não sabia, eu sei que ele pegou esse negócio de soluço e quase morria de soluço. Então, você vê, o Júlio Zévola, a história do Júlio Zévola é até assim, cercado dessas coisas. A casa do Júlio Zévola foi bombardeada, ele perdeu as duas pernas num bombardeio, né, durante a guerra. Né? Você vê que é um camarada assim, de certo modo, predestinado, tinha uma alta macumba em volta dele. Né? Eu não me cabe explicar nada disso, a vida é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sei, isso eu posso assegurar. O Júlio Zévola, eu nunca levei a sério. Nunca, nenhum por um único momento. Com relação ao Guénon, ele me critica aqui porque falei mal dos críticos católicos do Júlio Zévola, especialmente o Cardeal Danielu. O Cardeal Danielu, no livro Sobre o Mistério da História, ele faz um enfrentamento com o René Guénon, ele elogia um pouco o René Guénon por isso, por aquilo, mas no fim ele diz, não, isso aí está tudo errado, porque, por exemplo, ele interpreta a cruz como um simbolismo suprahistórico e a cruz no cristianismo é eminentemente um fato histórico. Eu digo, oh. Como é possível? É? Isso quer dizer que a cruz só entrou no simbolismo cristão por causa de um fato histórico. Nada precedeu esse fato histórico. Não existe um simbolismo da cruz antes da crucificação. É claro que existe. Existe na própria Bíblia, existe em muitos outros lugares. Então, eu acho que o cardeal Danielu simplesmente não entendeu o negócio direito. E achei aquilo uma crítica superficial. Mas, e dos vários críticos católicos do René Guénon, que eu li, entre os quais o Jacques Maritain, né, a... o moleque escreveu aquele livro Ocultismo e Esoterismo em torno de René Guénon, acho que é Marie-Noël, não sei do que, vários outros críticos, eu achei tudo muito superficial. O único livro sério que eu achei de crítica católica ao René Guénon foi esse aqui do Lucien Meyrosz, que é um camarada totalmente desconhecido no Brasil. Esse é o sujeito aprofunda. Fala, olha, se você discorda de um autor da envergadura do René Guénon, não basta você dizer duas ou três coisas que te irritaram, ou que chocaram você. Estou ofendido porque ele falou isso da cruz, e tal. Não, ou estou ofendido porque ele, em tal qual lugar, pareceu ir contra a doutrina católica. Não é assim que se faz. Quer dizer, você precisa entrar no miolo da filosofia do sujeito, pegar os pontos fundamentais e ali você mexe. Ora, o simbolismo da cruz é um elemento importante do Guénon, mas ele não é sua autofundamentação. O Guénon vai fundamentar isso na exposição metafísica, dos princípios metafísicos. E daí, bom, eu mesmo tentei fazer uma crítica aprofundada do Guénon, né? Mas os camaradas nem entendem isso. Eles acham que eu sou discípulo do René Guénon. Ora, ele cita, inclusive, aqui o Mark Sedgwick, que escreveu um livro a respeito da escola tradicionalista, e o Mark Sedgwick menciona a minha pessoa que ele, a respeito da qual ele leu num documento apócrifo chamado Dossier Affaire Froum, cujo autor, que eu não conheço, me menciona lá, aqui e ali, e o Sedgwick diz, não, esse fulano era um, como é que se diz, um apologista, um puxa-saco do Schwon, né? E eu escrevi para o Sedgwick, olha, o senhor está enganado, né? Eu rompi com esse pessoal do Schwon de maneira francamente belicosa, tá certo? Tive naquela tarica algumas das experiências mais deprimentes da minha vida, foi um dos ambientes mais fedorentos que eu vi, tá certo? E eu não tenho nada de puxa-saco desse cara, eu não reconheço que é um escritor de primeiríssima ordem, tá certo? Um verdadeiro poeta, na verdade, mas que eu tive a comprovação de que um mestre espiritual não é de jeito nenhum, porque um mestre espiritual não é um sujeito que tem belas ideias, ele escreve, é um guia de almas, e ele, com relação às almas de seres humanos concretos, ele é cego. Ele não entendia nada. Podia chegar o maior picareta e enganava ele, pô. Então, esse mestre espiritual, esse cara não é de jeito nenhum. O Sedgwick corrigiu isso no seu site. Não, no livro ele não estava me mencionando, só no site. O Sedgwick foi muito honesto e corrigiu isso, né? Mas esses caras não sabem de nada disso. Esse sujeito aqui, a pesquisa que ele fez, assim, lambida, né? Já vou mostrar para vocês como é isso. Com relação ao Guénon, o primeiro ponto onde eu sempre discordei frontalmente do Guénon é na questão do método. O Guénon afirma taxativamente que o único método é dedutivo, portanto, ele parte de princípios universais de ordem metafísica e daí deduz os elementos particulares. Sempre é isso. Ele, várias vezes, ao longo da obra, ele afirma que isso é tudo o que se pode fazer. Eu sempre achei que esse método é exatamente o inverso do que eu quero fazer. Por quê? O René Guénon entende a metafísica como a ciência suprema que abarca todas as ciências. Eu entendo a metafísica, e você pode facilmente ver nas minhas apostilas que estão online, que eu entendo a metafísica como estudo da possibilidade universal. Ora, da possibilidade você não pode deduzir nada que aconteceu de fato. Você só tem a regra da possibilidade, como a lógica. Você estudando lógica, você pode daí deduzir que tal dia aconteceu tal coisa? Não pode. Então, a metafísica, para mim, é uma espécie de supralógica, uma lógica de alcance muito maior e que diz respeito não apenas à possibilidade verbal, quer dizer, à conexão entre juízos, mas às conexões reais entre coisas. Mas essas conexões são apenas formais. Você dá metafísica, você não pode deduzir nada. O Guénon, tudo o que ele faz é deduzir fatos de princípios metafísicos. E com isso ele comete erros monstruosos, como, por exemplo, no livro Oriente e Ocidente, ele afirma que a China jamais será bolchevique. Não passou, né? Que ano foi para o Oriente e Ocidente? Foi 1924. Né? Quer dizer, 15 anos depois, já se mostrou que estava 100% errado. E esse erro é por causa do método. Eu nunca usei esse método, sempre fui contra. E você, o que você tem que fazer é o seguinte, você dá da estrutura da metafísica, você pode deduzir certas coisas são possíveis ou impossíveis. E mesmo assim, existem várias gradações da possibilidade e várias gradações da impossibilidade. Né? Por exemplo, você pode falar de impossibilidade metafísica ou absoluta. Né? Por exemplo, um triângulo ter quatro lados é uma impossibilidade metafísica absoluta, isso jamais acontecerá. Né? Uma roda ser quadrada também é assim. Né? Um sujeito existir e não existir ao mesmo tempo também. Quer dizer, isso é impossibilidade. A impossibilidade lógica ou metafísica é a impossibilidade absoluta. Mas existe a impossibilidade física, certas coisas que são impossíveis num certo quadro físico, por exemplo, terrestre, mas que são possíveis num outro. Por exemplo, um homem dá um pulo de 25 metros. Nenhum homem dá um pulo nas condições da gravidade terrestre. Se a condição da gravidade for mais leve, ele pode fazer isso. Na Lua, ele pode fazer. Né? Então, existe uma série de impossibilidades condicionadas por quadros específicos que estão presentes aqui ou ali. Então, tudo que você pode fazer a partir da metafísica é você graduar a possibilidade e impossibilidade das coisas. Você não pode deduzir nenhum fato real. Você tem que, por um lado, ter o fato real documentado, cientificamente comprovado, e daí você o insere dentro do quadro metafísico e o modula, né? De acordo com o seu grau de possibilidade ou impossibilidade. Ou seja, esse é um método exatamente o contrário do Guénon. Né? Quer dizer, o Guénon, por exemplo, ele é contra o método histórico, embora ele o use ao estudar a teosofia. Ele fala muito contra o método histórico. Bom, o método histórico, para mim, é fundamental. Você vê aqui, o pessoal da Erich Voegelin Society escreveu, a meu respeito, a seguinte coisa. Eu não lembro qual deles escreveu, mas foi dentro da debate interno lá da Erich Voegelin Society. Ele diz, esse Olavo de Carvalho, ele é o único sujeito que está realizando ciência política no sentido em que o Voegelin entendia. Isto é, o estudo de fenômenos concretos um por um. E estudo e classificação dos fenômenos. Eu acredito que a ciência política ainda está na fase de coleta, como, por exemplo, a zoologia estava no século XVIII. Então você pega documentos das várias espécies animais e vai conectando um com o outro, até você ter a classificação inteira. Então eu acredito que a ciência política está nesta fase classificatória ainda. Embora ela tenha começado muito antigamente, né, houve um recuo. Por exemplo, eu acho que a obra do Maquiavel foi uma desgraça para a ciência política, desgraça total, quer dizer, tipo da generalização prematura. Quer dizer, o cara sem ter fatos suficientes na mão já cria lá uma série de regras 100% erradas, tá certo? Tanto que o próprio Maquiavel e o Assinal Luiz, como que você pode tomar lições sobre o poder com um sujeito que sempre esteve do lado perdedor? Você vai aprender futebol com o último time classificado, é isso que vai fazer. Né? Você vai aprender boxe com o sujeito que só leva porrada. Né? Então, o Maquiavel é isso. Agora tem tanto entusiasta de Maquiavel e eu considero isso um sinal de regressão da ciência política. A ciência política estava alcançando um bom patamar com Jean Baudin e o Maquiavel criou essa confusão. E os cientistas políticos nas gerações seguintes, como, sei lá, Jean-Jacques Rousseau, caíram naquele negócio normativo, como tem que ser a boa sociedade, sociedade ideal, etc, etc. Isso atrasou tudo. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu não proponho nenhum ideal de sociedade, nunca propus nenhum, e sou contra propor. Eu só faço estudos de fatos concretos, tentando achar uma articulação, uma classificação entre eles. É curioso que, em vista disso, tantos camaradas me chamem de ideólogo. Você que ideólogo é esse que não tem o ideal de sociedade? Então, não podendo encontrar um ideal de sociedade, eles inventam um ideal e dizem que é o meu. Este mesmo cara disse... Não, ele é o ideal de sociedade do Spengler. Falo, o quê? O que, que eu tenho a ver com o Spengler, meu Deus do céu? É um autor que nunca me influenciou no mais mínimo. Né? E, pelo simples fato de ele ter essa visão idealística da sociedade, não me ajuda muito. Né? Olha aqui. Nesse período, praticou o poliamor. Eles sabem até quem eu comi, eu deixei de comer... Hã? Olha aqui, rapaz, o que você escreveu? Será que eu comi a sua mãe? Hã? Tiranizou a família? Deu a pergunta para a família inteira. Dos 8 filhos que eu tenho, são 7. Pergunta para os 7 se eu tiranizei. Ah, tem uma aqui. Aqui, a Leila está aqui. Né? O Pedro está aí? O Pedro está aí. Não, não está. Né? Ele sempre diz que você foi o pai mais liberal do mundo. Né? Deixa ela fazer tudo. Isso é que é tiranizar. Agora, esta maluca, ela diz que eu tiranizei. Mas você já viu que a mulher mente, é como mentirosa compulsiva. E este vagabundo da época, a revista Época inteira, se aproveita o testemunho de uma pessoa compulsivamente mentirosa como essa, é também ela compulsivamente mentirosa e criminosamente mentirosa. Né? Agora, esse negócio da. Quando, veja, ele começa a falar de René Guénon, 10 páginas só de René Guénon e Júlio Zéu. E o resumo que ele dá da história do René Guénon é 100% falso. Está tudo errado, tudo meticulosamente errado. Quer dizer, eu pergunto, mas que informação ele obteve sobre o René Guénon? O que que ele sabe sobre o René Guénon? Resposta: nada. Por exemplo, Guénon mudou para Paris e, insatisfeito com a demora em ser iniciado nos mistérios superiores, tomou o rumo próprio. Aos 24 anos, foi enfim iniciado durante um rito funesto no qual invocou o espírito de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários. Né? Olha, está 100% errado. Guénon foi iniciado enquanto era ainda adolescente, iniciado numa tarica sufi, tarica islâmica. Ele entrou nesse movimento gnóstico, no movimento ocultista francês, muito tempo depois, com o fim de investigar o que eles estavam falando. E ele sempre foi contrário ao movimento ocultista. Então ele está invertendo as bolas aqui. Quer dizer, como Guénon, né, estava louco para ser iniciado nos mistérios ocultistas, e só foi iniciado com 24 anos, né? E foi exatamente o contrário, já estava iniciado no sufismo quando ele entrou no movimento gnóstico. Então, quando ele diz que entrou no movimento gnóstico para investigá-lo e denunciá-lo, ele está sendo 100% sincero. Ele diz isso, ele nunca acreditou nessas porcarias. Papo, essa gente ele sempre desprezou. E aqui ele está colocando como se o grande objetivo da vida do Guénon fosse ser um discípulo do Papo, que era o chefe do ocultismo. Isso é inversão exata da realidade. A partir de então, Guénon deu início à intensa atividade intelectual. A partir de então. Peraí. Guénon nasceu em 1886. Vamos ver aqui a cronologia das obras dele. Ele, o primeiro livro que ele publica é Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, de 1921. Só que antes disso ele já havia publicado um longo artigo chamado Demiurgo. Ele publica isso pelo menos 2 anos antes dessa data aqui. E nesse artigo Demiurgo já estão dados todos os princípios metafísicos que ele vai seguir pelo resto da vida dele. O mais bonito é o seguinte: o pensamento de René Guénon chegou à maturidade com a crise do mundo moderno, de 1927. Vamos ver a cronologia. Ele publicou, em 1921, publicou Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus. Nesta idade, ou seja, aí com 24 ou 25 anos, ele mostra um conhecimento tão vasto das doutrinas hindus que eu nem sei como foi possível ele obter isso aí. Só que a versão que ele oferece da metafísica hindu ali é a que ele vai manter pelo resto da vida sem alterar uma vírgula. Isso quer dizer que a doutrina metafísica do René Guénon já estava pronta nessa época. 24 e poucos. Olha, sem uma iniciação, um homem normal não chega a este nível, né? Quer dizer, algum outro elemento não usual esteve aí presente. Em 1924, 3 anos antes da data que o rapaz está dando aqui, ele publica Oriente e Ocidente, que mostra toda a orientação que ele vai tomar com relação à civilização ocidental inteira, até o fim da vida. E é aqui que ele propõe a ocupação islâmica do Ocidente, 1924. 3 anos antes disso aqui, que o menino diz que é como é que chama? A maturidade do Guénon. Mais ainda, a crise do mundo moderno, tanto o Oriente e o Ocidente, quanto a crise do mundo moderno, são aplicações da doutrina metafísica a uma determinada etapa, a análise de uma etapa específica da história, e de uma história em particular, que é a história da civilização ocidental. Ora, ao longo da obra inteira dele, o Guénon insiste que tudo que interessa são as doutrinas metafísicas, a doutrina universal, e que as aplicações locais e históricas são muito secundárias. São apenas, como é que se diz, exemplos que você pode dar da aplicação da doutrina metafísica. Ora, a crise do mundo moderno é exatamente isso. Como é que ela poderia ser a maturidade intelectual do Guénon se antes disso ele já tinha escrito não só a introdução geral às doutrinas hindus e Oriente e Ocidente, mas O Homem Devia segundo o Seu Devir segundo o Vedanta, em 1925, que é, vamos dizer, a obra-prima de apresentação da metafísica hindu do René Guénon. Então, A Crise do Mundo Moderno, publicada 2 anos depois, é apenas uma aplicação local e quase insignificante dos princípios universais que ele está abordando aqui. Insignificante do ponto de vista dele, não do nosso. Né? Não estou dizendo que o livro seja insignificante, mas para ele, né? É claro que as obras de pura metafísica estavam infinitamente acima das aplicações delas à análise de fenômenos históricos. Ele insiste nisso muitas e muitas e muitas vezes. Né? Então, está na cara que esse neguinho jamais leu René Guénon. Ele pegou isso aqui, assim, de terceiros e de orelhada. Né? Mesmo com relação, vamos dizer, à metafísica ocidental, ele já havia publicado em 1925 O Esoterismo de Dante, que é uma das obras principais dele sobre a metafísica cristã e as iniciações cristãs. Então, A Crise do Mundo Moderno é apenas uma aplicação. Ele vai prosseguir depois no livro O Reino da Quantidade. Só que, vamos dizer, na hierarquia das obras do René Guénon, esse livro está muito abaixo. Você não pode compará-lo com O Homem e Seu Devir Segundo o Vedanta, ou A Metafísica Oriental, ou mesmo com A Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus. Né? Inclusive, nesse livro, ele pega várias ditas escolas de pensamento da Índia, e ele diz, elas não são escolas diferentes, nem conflitantes, elas são várias ciências diferentes que compõem a visão metafísica hindu no seu conjunto. Isso aí me foi confirmado pelo Swami Dayananda Sarasvati, que era o diretor da Academia Védica de Bombay, que esteve no Brasil 2 vezes, as 2 vezes eu fui guia turístico dele, e ele confirmou que a doutrina hindu é uma totalidade, é uma unidade, e não um conjunto de escolas em conflito. Então, nesse sentido, o Guénon estava certo. Só que, na época, ninguém sabia disso no Ocidente. Então, eles conheciam o pensamento hindu como se fosse composto de várias escolas em conflito. Eles falaram, não são conflitos, elas são perfeitamente articuladas, apenas abordando as coisas desde pontos de vista diferentes. Então, a leitura do ocultista francês René Guénon transformou o pensamento do Olavo de Carvalho no final dos anos 70. O trecho citado revela o caráter essencialmente antidemocrático do perennialismo. Eu digo, sim, existe esse lado antidemocrático do perennialismo. Certo? Mas aonde que você vê na minha obra um sinal de uma influência dele sobre esse ponto de vista? Se eu estou falando que eu sou radicalmente contrário a qualquer formulação de modelos ideais de sociedade, ora, na verdade, eu não posso ser dito nem democrático nem autoritário, eu simplesmente não tenho nada a ver com essa discussão. Eu acho que isso é uma discussão menor e até sinal de inferioridade mental. Né? Eu acho que a mente superior se interessa pela realidade, não por modelos. Né? Também, um traço característico do perennialismo em geral é a ideia das castas, tal como aplicada na doutrina hindu. E eles explicam a decadência humana pelo fato de que a casta sacerdotal perde o seu poder para as castas inferiores. Bom, eu também uso o conceito das castas, só que a minha teoria sobre as castas é exatamente o inverso disso. As castas jamais caem. As castas não são classes sociais, as castas são tipos psicológicos. E como tais, elas existem em todas as sociedades humanas. Né? Elas não são mudadas nunca. Você tem uma casta intelectual, sacerdotal, para usar o termo do Guénon, você tem uma casta governante ou militar, você tem uma casta comerciante, isso aí sempre existe em toda a sociedade. Ou seja, não existe essa história que uma casta caiu. O que pode cair ou subir são classes, não castas. Isso quer dizer que a minha filosofia política, nesse sentido, não tem nada a ver com o perennialismo, absolutamente nada. Não é porque você usa o mesmo termo, castas, que você está falando da mesma coisa do outro. Mas, eu já expliquei, até tem um livrinho meu que está inédito ainda, mas muitos meus alunos têm acesso, que se chama Elementos de Tipologia Espiritual, onde eu explico exatamente isso. Mas, e uso este conceito das castas nas análises que eu faço. Então, se as castas são tipos psicológicos, elas não têm nada a ver com a casta, com a classe social em que o sujeito está. Isso quer dizer que pode nascer um sujeito da casta brâmane, ou casta sacerdotal intelectual, até entre os párias. Isso quer dizer que ele terá, vamos dizer, a habilidade, os talentos necessários, até por uma especulação metafísica, mas se ele não receber a educação para isso, ele vai se tornar um pervertido. E esta classe intelectual pervertida é a culpada do que está acontecendo no Brasil. É isso que eu estou dizendo. Então, não é porque a casta caiu, a casta não pode cair, meu Deus do céu. É. As castas só coincidem com as classes na Índia. Ou seja, a Índia é um sistema criado para que as castas coincidam com as classes sociais. Ou seja, o sujeito nasceu na casta sacerdotal, então ele está em cima. Né? E é um experimento que, tipo, até hoje eu não sei se deu certo ou deu errado. Eu vejo todos os problemas, todas as grandezas e problemas da sociedade hindu são todos baseados nisso. Mas quem sou eu para julgar a sociedade inteira? Mas quem gosta disso, né? A pessoa que gosta de raciocinar na base do certo e do errado, isso aqui é bom, aquilo lá é mau, são esses palhaços da mídia brasileira. Eu sou um cientista político, eu não lido com isso, gente. Né? Quem nos explica o conceito é o mitógrafo italiano Júlio Zévola, sem dúvida o mais relevante parceiro de René Guénon na formulação do perennialismo. Se você dissesse isso para o René Guénon, ele cuspia na sua cara. Quer dizer, ele sempre considerou o Júlio Zévola assim, um rapaz de talento, mas um cara inferior. Pô. Sempre foi assim, nunca foi parceiro. O René Guénon nunca teve parceiro. Aliás, a própria fato dos camaradas usarem assim, chamar o Guénon como guru, já é um erro. Mostra que você não sabe o que é um guru. Um guru é um sujeito que está habilitado a passar iniciação aos seus discípulos. O Guénon não tinha esse poder e não tinha o poder de ter discípulos. O Guénon foi designado por uma tarica egípcia simplesmente para fazer exposições escritas. Ele não podia ter discípulos, ele não podia dar iniciações a ninguém. É por isso que quando voltou da Argélia, o Frithjof Schwon, que era um suíço, foi lá e virou sheik de uma tarica egípcia e voltou para a Suíça. O René Guénon disse, esse é o primeiro resultado efetivo do meu trabalho. Por quê? Porque agora temos um guru. E o guru pode dar iniciações, como de fato o João deu muitas iniciações, deu até a mim, entendeu? Não uma iniciação superior, mas a iniciação para você entrar na tarica, você já recebe uma iniciação. O Guénon não tinha o poder de fazer isso, ele não tinha uma tarica, ele não tinha um grupo de discípulos. Ele podia ter amigos, leitores, até comentadores, etc. Mas ele nunca foi um guru. Como eu também nunca fui, não tenho poder de dar iniciação a ninguém. Mas o pessoal começa a usar a palavra guru assim, no sentido, como é que se diz, figurado, e acaba fazendo uma confusão dos demônios. O Guénon jamais foi um guru. Né? Olha, daí ele quer provar o seguinte, os caras são eminentemente reacionários. Ele diz, bom, nessa escola guenoniana você tinha reacionários e revolucionários, tudo misturado. O próprio Évola começa como um dadaísta, portanto um revolucionário. Né? E você ainda encontra esses tipos ali dentro. Uma coisa não tem nada. Não há possibilidade de você colocar em paralelo ideias que o sujeito deduziu de uma teoria metafísica e uma doutrina política. Não é possível, as coisas não estão no mesmo plano, você precisa traduzir de uma linguagem para outra. Então, metafisicamente, você pode dizer assim: o inferior jamais gera o superior, é o superior que gera o inferior. Portanto, governo do povo jamais existirá. Bom, eu acho que isso, até certo ponto, é uma verdade factual. Mas isso não quer dizer que nós devemos aprovar isto. É muito. Nós estamos vendo agora no Brasil o seguinte: o povo elegeu um governante, elegeu? Mas é o povo que está mandando? Não. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. A democracia, a ideia democrática é uma coisa dificílima de realizar e altamente problemática. De certo modo, a democracia, como disse o Jorge Bernanos, a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa da ditadura. Então, a democracia se destrói a si mesma e é substituída por uma ditadura. Isto é uma simples questão de fato e não um valor. Ninguém está pregando isto. Está afirmando que isso acontece historicamente. E será que precisa mais prova? Daí ele quer provar aqui que o Guénon era antissemita. E ele cita aqui uma frase. Por que será que os principais representantes das novas tendências, como Einstein na física, Bergman na filosofia, Freud na psicologia e muitos outros, né, são quase todos judeus de origem? Se não pelo fato de que há algo envolvido que está intimamente ligado ao aspecto maléfico e corrosivo do nomadismo quando ele é desviado. Ok, ele está falando o seguinte, ele está falando de judeus que se afastaram da tradição judaica, né? Não dos judeus em geral. Falando de judeus, inclusive antissemitas, muitos deles. Hoje o mundo está cheio de judeu anti-israelense. Né? Então você falar mal deles é falar mal é ser antissemita? O que é isto? Por exemplo, se eu falo mal de ser Trotsky, né? Trotsky renegou a sua condição judaica e sempre favoreceu a escravização dos judeus. Eu falar mal dele é ser antissemita? Que loucura é essa? O camarada que confunde, então, a afirmação de fato que o Guénon está fazendo como se fosse um juízo de valor. E um juízo de valor invertido. Isso é que nem o rapaz que está escrevendo hoje no tal de Instituto Liberal, dizendo que eu quero uma ditadura militar e por isso eu estou descendo o cacete dos militares. Como é possível? Como é possível chegar a esse nível de imbecilidade, meu Deus do céu? Isso é muito grave, porra. As nossas faculdades estão produzindo esse tipo de gente, né? Bom. Quanto ao René Guénon, eu sempre tive inúmeras objeções ao René Guénon, mas não é nesse nível superficial de você achar que ele é bonzinho, malvadinho, não é nada disso, pô. Por exemplo, eu tive objeções muito sérias à metafísica do René Guénon, quando ele vai explicar o que ele chama do não ser, que é algo que estaria acima do ser, e fala que o não ser se caracteriza sobretudo pelo um negócio que chama de possibilidades de não manifestação. O que são possibilidades de não manifestação? São possibilidades que estão contidas no não ser, que é a entidade superior, e que podem não se manifestar jamais, podem permanecer oculta para sempre. Eu digo, bom, mas se elas não se manifestam jamais, ou elas são possibilidades de manifestação que por um motivo qualquer não se manifestaram, ou elas são impossibilidades de manifestação. Então, o termo possibilidade de não manifestação não quer dizer absolutamente nada. É um flatus vocis, e o René Guénon não se deixa enganar por si mesmo nesse ponto. Né? Com relação à teoria dos ciclos, ora, a teoria dos ciclos é uma coisa que só tem validade do ponto de vista, por assim dizer, metafórico. Os ciclos são metáforas, não são realidades históricas. Porque quando você vê uma coisa decaindo, você vê outra subindo no mesmo instante. Por exemplo, né, esses católicos tradicionalistas que são saudosistas da Idade Média, esse pessoal me inclui entre eles, né? Eles achavam assim, não, naquela época assim. A casta sacerdotal mandava e todo mundo era cristão e o mundo era uma maravilha, etc, etc. Olha, eles não sabem nada. Frequência às igrejas na Idade Média era baixíssima. Né? À medida que os séculos avançaram para dentro da modernidade, a frequência começou a crescer muito. E, pior ainda, os cristãos começaram a se comportar melhor dentro da igreja. Na Idade Média, eles ficavam comendo, né? Conversando durante a missa. Isso é normal, isso aí. Né? Com o tempo, eles foram se tornando mais educados. Hoje você não vê isso na missa. Então, isso quer dizer, houve uma decadência, de certo modo, da civilização cristã, mas, ao mesmo tempo, houve uma ascensão, né, do número. Quantitativamente, a diferença é monstruosa. Vamos dizer que, na Idade Média, a frequência das igrejas não passava de 3% ou 4%. Essa que é a verdade. Portanto, quando eles falam Idade Média cristã, eu falo, bom, sob certo aspecto, o mundo moderno se tornou mais cristão do que antes. Não existe essa coisa, vamos dizer, queda ou ascensão linear. Isto é absolutamente impossível. Porque daí você está colocando no plano histórico, no plano do acontecer histórico, uma diferença absoluta entre o bem e o mal. Que só pode existir na esfera metafísica, a diferença entre Deus e o demônio. Né? No mundo humano, tudo vem mais ou menos misturado. Vamos dizer, é no máximo 51% para um lado, né, 49% para o outro. Você não pode ter diferenças metafísicas corporalmente manifestadas na história. Isso é absurdo. Né? E assim por dentro. Eu sempre tive inumeráveis críticas ao René Guénon. No entanto, eu mesmo, essa ideia que ele tem de pegar a doutrina metafísica e aplicá-la na realidade histórica, eu mesmo usei isso no estudo dos gêneros literários, onde eu parto de certos princípios metafísicos e deduzo os gêneros. Mas os gêneros não como fatos históricos, e os gêneros sim apenas como possibilidades do acontecer literário. Então, eu não saio da esfera da possibilidade para entrar na esfera histórica, o que eu acho um absurdo. Ou seja, de uma teoria metafísica, você só pode deduzir outras teorias metafísicas. Às vezes elas parecem muito próximas da realidade histórica, mas com certeza não a abarcam e nem a determinam. Não é isso? Então, a própria existência do livre-arbítrio humano exige isto. Mas esse é um ponto. Quer dizer, até que ponto o Guénon aceitava o livre-arbítrio humano? Eu não vejo ele discutindo essa questão em parte alguma. Mas em princípio, você pode dizer que a metafísica hindu é totalmente determinista. Não, às vezes, no sentido material e concreto, mas a longo prazo está tudo predeterminado. E eu acho que isso não é. Veja, você acreditar no determinismo ou no livre-arbítrio não ajuda você a entender nada no mundo. Porque no que quer que você estude, você verá os dois aspectos sempre. Eu acho, pessoalmente, que a choque entre determinismo e livre-arbítrio, ele é um componente permanente da condição humana. Existem os dois aspectos. Em cada um de nós, há elementos que estão totalmente determinados e há outros do qual você não sabe nada que você mesmo inventa. Se você negar totalmente o livre-arbítrio, então significa o seguinte: você jamais é o agente. Você só sofre ações, você não pratica nenhuma. Ou seja, você nunca é causa de nada, você só é efeito. E isso é, evidentemente, não só ilógico em si mesmo, né? Mas isso é contraditado por qualquer experiência elementar que nós tenhamos. A discussão disso aqui nos Estados Unidos é uma coisa horrível, porque eles confundem, muito americano confunde o livre-arbítrio com a indeterminação. Não é a mesma coisa. O livre-arbítrio é uma coisa que é determinada, mas determinada por um agente, que é o próprio agente humano. A partir da hora que você decidiu, a coisa é do jeito que você quer. Isso. Então, essas questões não foram feitas para você lidar com elas neste nível de polêmica barata, de propaganda vagabunda, tá certo? E muito menos de jornalismo. Está na cara que esse sujeito nunca leu nada de René Guénon, né? E olha aqui o argumento dele, aqui, a filiação perenialista do Olavo de Carvalho, foi examinada em exaustão pelo professor Orlando Fedeli. Ele foi examinado, sim, ele examinou, só que eu contraditei. Isso não foi uma conclusão, isso foi algo dito no decorrer de um debate, no qual ele saiu muito mal. Ele se mostrou um verdadeiro palhaço. Gostava do Orlando Fedeli, é uma boa pessoa. Mas o Orlando Fedeli é o tipo do sujeito que confunde a sua formação profissional com a cultura em geral. Ele não tinha praticamente cultura nenhuma fora do ambiente católico. Ou seja, o mundo dele era só o catolicismo. Então ele julgava tudo que se dissesse no mundo, como se fosse uma teologia, ou católica ou anticatólica. Eu digo, mas as coisas simplesmente não são assim. Por exemplo, para você qualificar uma doutrina de herética, ela só é herética se ela se propuser como católica. Hã? Se você diz, olha, aqui é a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, e daí você põe um negócio totalmente contrário à religião católica. Isto é uma heresia. Mas você pode dizer que o islamismo é uma heresia? Não, porque ele nunca pretendeu ser católico, ele não está falando em nome da Igreja Católica. O heresiarca fala em nome da Igreja algo que a Igreja desmente. Isso é a definição do heresiarca. Um judeu pode ser herético? É claro que não. Heresia é um fenômeno interno ao cristianismo. interno, e sobretudo interno à própria Igreja Católica. Então, só dentro da Igreja Católica eles podem existir o heresiarca. Agora você vai pegar o pajé da tribo do Xingu e dizer que ele é heresiarca porque ele não está seguindo a Igreja. Quer dizer, é coisa de analfabeto. É assim como leigo. Leigo só existe dentro da Igreja, pô. O cara, estado laico, um estado cristão pode ser laico. É um estado cristão no qual os postos não são ocupados por gente do clero, e sim por leigos. Agora, quando o cara fala estado laico, isso quer dizer o estado anticristão, mas se ele for anticristão, ele não pode ser laico. Se está fora da Igreja, não pode ser laico. Esse pessoal não tem domínio nem do vocabulário elementar das coisas que eles dizem, né? E isto é o nível que o ensino superior e o jornalismo tem no Brasil. Agora, daí, sabe o que os analfabetos fazem? O sentimento de inferioridade dessa gente se alivia atribuindo a nossa diferença, a minha diferença de QI com esses caras que é cá entre nós é monstruosa, né? Há uma divergência ideológica. O sujeito não me entende e fica nervoso porque não está entendendo. Então ele me atribui uma diferença ideológica. Ah, ele é radical, ele é extremista de direita e eu sou moderado. Como um general está fazendo esses dias? O general não entende nada do que eu digo, coitado. É um incapaz total. Então ele camufla essa diferença de capacidade numa diferença ideológica, que ele não é capaz de formular. Então, ele, não sendo capaz de falar, o que ele inventa? O Olavo está pregando um regime ditatorial. Eu digo, tá bom, me cita aí onde eu preguei um regime ditatorial. Só se for ditatorial, no sentido do Rodrigo Cocô, que alguém falou, não, o rei dissolveu o parlamento. Ele disse, isso é ditadura. Eu digo, não, isso é elemento fundamental nas democracias parlamentares. Você dissolve o parlamento e elege outro parlamento. Isso é o modo de ser da... Sei lá, na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, todo lugar é assim. E o Rodrigo Cocô, como nunca ouviu falar disso, ele acha que isso é ditadura. Então eu só posso ser ditatorial nesse termo, né? Então, rarissimamente eu tomei partido de qualquer regime político, porque eu considero que a minha função é analisar as coisas que acontecem e não propor modelos de sociedade, dizer para as pessoas que elas devem fazer ou não devem fazer. Mas várias vezes eu já declarei o seguinte: que o único regime suportável é a democracia. Isso eu falei várias vezes. Não quer dizer que eu gosto dela, que eu acho uma maravilha. Não, eu vejo, inclusive, esse problema que o Guénon assinala, que esse problema existe. Quer dizer, a democracia ela é mais suportável do que outros regimes, mas ela traz dentro dela esta contradição. E por isso ela sempre dura pouco, especialmente no Brasil. Outro dia eu estava assistindo a conferência do Ciro Gomes, que ele disse: nós só tivemos 27 anos de democracia, desde que o Brasil foi fundado, é verdade. Quer dizer, no Brasil, a democracia é altamente problemática. Inclusive, ele disse, mesmo nesses 27 anos, nós tivemos o quê? Uma democracia? Não, nós tivemos o protocolo democrático. Isso quer dizer, nós temos eleições, partidos, etc. Ou seja, o lado formal da democracia existia. Mas substantivamente uma democracia? Fala, claro que não. Não pode haver uma democracia substantiva onde a mídia atinge menos de 1% da população. É impossível. Então, substantivamente, mesmo nesse período que foi o único democrático, não houve substantivamente democracia nenhuma. Então você vê a democracia é uma maravilha, fala, olha, ela é bonita, ela é gostosa, mas ela é difícil de fazer. E, em geral, ela dá errado e é substituída por uma ditadura, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em inúmeros países, como aconteceu na Argentina, na Venezuela. Quem foi que botou o Hugo Chávez lá não foi a democracia? Quem foi que botou Hitler no poder não foi a democracia? Foram eleitos, né? Democraticamente. Quem botou o PT no poder? Não fomos nós mesmo? Então, eu acho assim, no Brasil as pessoas tendem a ser simplórias e ideologicamente fanáticas apenas por burrice, porque não é capaz de pensar mais de duas alternativas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você fala do regime 64, ou você tem que ser um entusiasta. Ah, queremos intervenção militar, que saudade de 64. Quando o Bolsonaro foi eleito, todo mundo estou feliz em 1964. Ou então você acha, não, aquilo foi uma ditadura, foi nazistas, eles mataram todo mundo, eram sangrentos, malévolos. Se você tenta, vamos dizer, fazer o mínimo, que é você comparar assim, erros e acertos, né, compreensivamente, você é odiado pelos dois lados. Isso acontece comigo, né? Você pega o que o general Mourão diz, ou o que o general Santos Cruz diz, ou o que os comunistas dizem, todos estão horrorizados comigo, pô. Por quê? Porque eu não posso tomar partido 100% de um nem de outro. Esse mito idiota de que os militares acabaram com o comunismo no Brasil, os militares derrubaram um regime comunista em 64 e em seguida perseguiram os guerrilheiros. Mas passaram o tempo todo afagando a chamada esquerda pacífica e dando dinheiro para elas. Então, elas tomaram, dominaram a mídia inteira e dominaram as universidades, o sistema universitário inteiro e, portanto, o sistema educacional inteiro. Isso foi o governo militar que fez. Né? Eu já contei para vocês, vou contar de novo, alguém não ouviu, está aqui. O Enio Silveira, que era o diretor da maior editora comunista do Brasil, ele, 10 dias antes dele morrer, ele me contou, a minha editora sobreviveu durante todo o tempo da ajuda do governo militar. O negócio engrossava, ia lá no Golbery pedir um dinheiro e ele me dava. Assim como ele, muitos outros. Então, por que acontecia isso? É simples. Os militares brasileiros são de tendência positivista. Eles foram educados na ideologia positivista desde o século XIX. Hoje em dia, eles nem sabem o que é positivismo. Eles juram que não são positivistas, porque eles não sabem de onde vêm as ideias deles. Isso é literalmente assim. Você fala, você é positivista, o cara, não, não é isso. Se ele não sabe qual é a origem das ideias, como é que ele vai dizer que ele é positivista ou não? Então, ele se pronuncia pela sua emoção do momento. Uma das ideias fundamentais do positivismo é a extinção do debate político. Não pode haver debate político. Tudo tem que ser tratado cientificamente. Então, quer dizer, aquela área de indeterminação, onde surge a divergência ideológica, tem que ser eliminada. O que é divergência ideológica? É uma discussão sobre coisas que você não tem uma conclusão final. Se tivesse, não teria motivo para ser ideológico. Não é isso? Então, na ideologia existe o elemento de preferência subjetiva. Não é isso? Se tudo pode ser resolvido cientificamente, então a preferência subjetiva desaparece. Então, a substituição do debate político por um governo de tecnocratas é uma das aspirações positivistas. Ora, o que fizeram os militares em 64? Acabaram com a discussão política e instituíram um governo de tecnocratas, que eram eles mesmos e os seus técnicos. Aquelas técnicas eram brilhantes, era o Delfim Neto, era o Mário Henrique Simonsen, era o João Paulo Rei Veloso, era quem mais? Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen. Então, claro, eles tinham técnicos ótimos e fizeram grandes coisas nessa área, ninguém se pode negar. Só que acabaram com a discussão política, fecharam as organizações de direita e deixaram as de esquerda funcionando. Quando terminou o regime militar, o que acontecia? Só existia uma força política no Brasil, a esquerda. E ela entrou e invadiu tudo. Então, ora, será que Jesus estava errado a dizer que pelos frutos conhecereis? Se quando você terminou o seu trabalho, os comunistas eram a maior força política, então, obviamente, você os ajudou, querendo ou não, se ajudou. Não foi porque eles eram comunistas? Claro que não. Eram apenas uns imbecis politicamente. Podiam ser ótimos em matemática, em engenharia, né? Até na, sei lá, parte belicosa, se bem que nunca foram testados, né? O Brasil, quando fala, Fulano é grande general, fala, não, pera, pera, pera. Grande general foi Napoleão, né? Grande general foi o Patton, grande general foi o MacArthur, né? Grande general foi o Zhukov, não é isso? Se eu chamar esses caras aí de grande general, do que eu vou chamar o Zhukov? De Deus? Hã? O Mannerheim. O Mannerheim, finlandês da Finlândia. Ah, sim, Mannerheim, claro. O homem da Finlândia que, com o exército pequenininho, derrotou os russos. Mannerheim, claro. Esse é um grande general. E esses camaradas aí, a maior parte deles, eles têm menos experiência bélica do que um garotinho do narcotráfico. Então, pode ser grandes pessoas, pode ser até isso, mas grandes generais não são, definitivamente não são. Né? Então, isso é falar mal deles, né? Você simplesmente tentar medir as coisas com uma escala real. É falar mal de alguém? No Brasil é. Porque no Brasil só existe juízo emocional. Só isto. Né? Análise da realidade não existe. Vida intelectual não existe, sobretudo nas universidades. Né? E é esse o ponto que nós chegamos. Agora, se deixa isso na mão desses caras, né, que podem inventar qualquer coisa. Esse pessoal desse Instituto Liberal, até hoje eu ameacei processar. Falaram, vocês estão escrevendo lá que eu estou pregando o regime ditatorial e quero fazer uma ditadura militar por meio de falar mal dos militares. É possível isso, pô? Né? Agora, os caras que estão reunidos pedindo intervenção militar o tempo todo, esses não querem. Golpe militar sou eu que quero porque eu falo mal deles. Como é possível chegar a esse ponto de estupidez, gente? Não é brincadeira isso que eu estou falando. Daí o sujeito fica horrorizado E ele disse o seguinte: não, ele está contra as instituições democráticas, ele quer fechar a mídia, ele quer fechar as empresas de mídia. Quando eu claramente falei: não é para agir contra as empresas de mídia, é para agir contra jornalistas individuais. Eu disse isso. Por quê? Não são as empresas que estão combatendo o governo. Né? Como é que eu sei? Eu sei, porque eu conversei com os diretores delas. Né? E eles mesmo dizem: não, nós queremos ajudar. Agora, quem manda numa empresa de mídia? Em primeiro lugar, a redação, o coletivo das redações. O dono não é capaz de parar isto. Esse depoimento, isto eu vi na minha vida. Olha, eu trabalhei no jornalismo meio século. Pergunta para mim quando que um dono de jornal me obrigou a escrever alguma coisa contra as minhas ideias. Nunca. Nunca fui forçado a escrever uma linha contra o que eu pensava. Dentro da empresa, o jornalista tem total liberdade, total. Ele só não tem liberdade em face da redação. Se você contrariar os seus colegas de redação, você está lascado. E o dono do jornal, ele nem vê o que você está fazendo. Como é que eu estou pregando o fechamento de órgãos de mídia, meu Deus do céu? O que eu preguei foi o seguinte: tem que aplicar as leis existentes. O sujeito mentiu contra você, você tem o direito e o dever de processá-lo. Só isso que eu preguei. Está errado isso aí? Isso é antidemocrático? Quer dizer, você usar as leis existentes é antidemocrático agora? Então, agora, vi um animal desse. Eu nem sei quem é, eu pensei até que fosse o Paulo Moleira, mas parece que ele não estava na época. Usando o pseudônimo, escreve essa estupidez, essa coisa assim, subprimária. Um garoto de ginásio tem a obrigação de saber fazer uma pesquisa melhor que isso. Pelo menos você tem que conhecer as obras do René Guénon, já que você vai escrever 10 páginas a respeito, e saber que dentro dessas obras existe uma hierarquia, do mais importante para o menos importante. Aqui estão os princípios, aqui está a aplicação a um caso determinado, e assim por diante. Né? Então acontece cada coisa. Tinha um sujeito que até gostava de mim antigamente, de repente apareceu dizendo que eu sou um vigarista, porque eu vou lá, faço uma crítica ao Kant, mas eu não exponho os conceitos fundamentais do Kant. Olha, ele não explicou o que é a estética transcendental, o que é o juízo a priori, o que é não sei o que. Não, pera. Isso quer dizer que para você fazer uma observação crítica sobre um pensador, você tem que primeiro expor a filosofia dele sistematicamente, como se faz num manual. Nunca nenhum filósofo fez isso. Por exemplo, pega lá Aristóteles. Em algum lugar Aristóteles faz uma exposição completa da filosofia de Platão? Claro que não. Ele fala de um ponto ou outro. Você pega, sei lá, o Descartes, quando ele se opõe aos escolásticos, ele faz uma exposição inteira da filosofia escolástica, mas depois criticar, fala, claro que não, ele pega um outro ponto que lhe interessa. O Nietzsche, o cara ainda diz que é nietzschiano. O Nietzsche, em algum lugar, ele fez alguma exposição escolar de algum único filósofo? Nunca de nenhum. Simplesmente, a gente vê que o rapaz não está habituado a ler livro de filosofia, ele lê os manuais de escola, pronto, acha que tudo é aquilo. Gente, o que está acontecendo com esse país? Nós temos que parar com isso, nós temos que levantar o nível disso correndo, mas não dá para correr nisso. Para educar uma pessoa, você precisa de 20 anos. Por isso é que é tão absurdo os caras dizerem que eu estou orientando grupos políticos. Como é possível você orientar um grupo político sem você ter reuniões, pelo menos semanais, com o grupo? Eu nunca tenho nenhuma reunião. De vez em quando eu falo quando você me pergunta alguma coisa. Eu disse, ah, o Felipe Moura Brasil. Bom, quantas vezes falei com o Felipe Moura Brasil desde que ele está lá? Acho que 2 vezes. Assim, por 2 minutos. Então, só se eu estou orientando esses grupos por telepatia. Então, mas isso quer dizer o seguinte: o que o pessoal está lendo na mídia, a meu respeito, não é fake news. É fantasia total, gente. É tudo fantasia. Eu nem posso dizer que é mentira, porque às vezes os caras acreditam nessa estupidez. Eu acho que esse rapaz acredita nisso. Né? Ele acredita que 2 mais 2 é 4, ele acredita que as vacas voam, né? Ele acredita que os periquitos dão leite. Essas coisas. Né? Pessoas são assim, porra. E não é só jornalista que está assim, no governo tem gente assim. Né? E não é só a esquerda, não, a direita também. Quanto aos meus alunos, o que eu esperava? Qual era o objetivo da minha vida? Eu falei, bom, nós precisamos levantar a alta cultura no Brasil. Isso vai levar 30 ou 40 anos. Daqui 30, 40 anos, daí, talvez seja possível você até formar uma classe política melhor. Talvez. Agora, os caras acham que assim, o sonho da minha vida era interferir no governo agora. Falo, mas são loucos. Né? Eles não são capazes de imaginar o que é Quer dizer, a ambição de um escritor, de um filósofo. Vocês acham que a ambição de um escritor, de um filósofo, é a mesma ambição de um candidato a vereador, quer influenciar o governo, né? Quero pegar uma verba, quero pegar um cargo. Eles acham isso, por quê? Porque essa é a mentalidade deles. Por que você acha que eu não aceitei cargo nenhum no governo? Se eu quisesse influenciar, eu não estava lá dentro? Seria idiota recusar? Ah, não, eu não quero influenciar governo nenhum, porque eu avisei que os problemas brasileiros nenhum governo poderia resolver pelas próximas décadas. E reafirmo isto. Por quê? Porque você não tem gente qualificada. Está entendendo? Esses 50% de analfabetos funcionais com seus diplominhas estão aí lotando, quer dizer, os altos postos nas empresas privadas, lotando os escritórios de advocacia, os consultórios de medicina, estão construindo casas e pontes, eles estão espalhando a sua inépcia pelo país inteiro. Isso custa um dinheiro. Ah, nós aqui extinguimos 21 mil empregos. Ótimo. Mas como é que você poderia tirar todos os analfabetos funcionais? Não pode. Você vai ter que continuar pagando para eles fazerem besteira. Não tem escapatória a isso. Isso leva várias gerações para consertar. Eu sou o único sujeito que está tentando consertar. Agora, nós estamos num país do ministro da Educação. Um escreve cabeçalho em vez de cabeçalho. Ministro da Educação. O outro, quando vê que os alunos brasileiros tiraram o último lugar no teste do PISA, diz que poderia ter sido pior. O que que ele quer? Os caras poderiam ter matado os alunos brasileiros, né? Ou eles tiraram lugar abaixo do cachorro, do gato, do periquito. Como é que o ministro da Educação fala isso e ninguém dá um pontapé na bunda dele? Ninguém. E se eu falar pontapé na bunda, ah, é agressão. Como é possível isso, gente? Não teve, o ministro da Educação, Haddad, não escreveu um livro propondo a elevação do lumpen proletariado ao primeiro plano da política? Bom, e depois o que acontece? Você tem roubalheira generalizada. Como você pode levar o lumpen proletariado e elevar os bandidos ao poder sem que haja bandidagem? Como é possível? Só no Brasil pode pensar uma coisa dessa. Também tem aquele, o cara é sociólogo, diz que é sociólogo, ele acredita que o lumpen proletariado é uma classe. Quando dentro do lumpen proletariado você tem todas as classes, desde o inferior à superior. Você vai desde o mendiguinho até o chefe do narcotráfico. É tudo lumpen proletariado. Quer dizer, o lumpen proletariado, não, obviamente, não é uma classe, ele é uma sociedade de classes dentro da sociedade de classes. Mas o cara sociólogo não sabe isso. Acha que o lumpen proletariado é o povinho pobre. Olha, o meu amigo Ronaldo Alves nasceu na favela, depois estudou na faculdade de Direito e escreveu um livro de contos. Tem alguns contos muito bons ali. Quando saiu o livro dele, chegou uma hora, assim, o homem quer um exemplar autografado. Ficou apavorado, foi lá, né? Passou pelo lugar onde ele tinha nascido, foi uma montanha, outra montanha, outra montanha. Depois de cinco montanhas, ele viu lá embaixo um campo de futebol, né? Era o quintal do homem. Ele desceu, lá tinha 200 caras armados de metralhadora. Ele foi lá, pegou o livro, autografou, entregou para o homem. Os dois eram lumpen proletários. Quer dizer, ele não era mais, ele tinha saído. Ele é advogado, tá? Me ajudou a preparar o livro do Carpo. Era um homem inteligentíssimo, brilhante amigo meu, adorava ele. Então, mas ali é tudo lumpen proletário. Como é que pode ser isso uma classe social? Que raio de sociologia é esta que esse sujeito aprendeu? É a sociologia da Débora Diniz. E chega lá, ah, currículo Lattes, aqui meu currículo Lattes. Pega o currículo Lattes dela. Ela tem 53 citações em 10 anos. Um cientista bom tem 53 citações por semana. Porque a força de um trabalho científico se mede pela sua utilidade. E a utilidade se mede pelo número de leitores que teve em outros países. Se tem uma informação importante, o pessoal vai ler. Agora, se é nada, escreveu só para mostrar para a mãe, olha mãe, olha eu, ninguém vai ler. O Brasil é o maior produtor de trabalho científico do mundo, vocês sabiam disso? E é o menos citado em todo mundo também. Ou seja, é trabalho só para mostrar para a mãe. E a pessoa ainda se gaba dessa porcaria. Eu digo, olha, eu tenho mais citações do que o currículo Lattes desses palhaços. Eu não tenho o currículo Lattes. Mas eu sei que o meu trabalho foi útil. Porque pessoas que o leram o consideraram útil. O presidente do Instituto Pasteur de Paris, né? Disse, olha, esse negócio que você escreveu sobre lógica está me ajudando aqui nas minhas pesquisas. Estava escrevendo pesquisa de filosofia científica sobre as origens da humanidade, né? Eu não sei no que ajudou, mas ele disse que ajudou. Por que ele disse isso? Ele nem me conhecia, por que ele precisava me agradar? Ele falou porque é verdade mesmo. O pessoal do Eric Wegener Society diz que a minha teoria dos quatro discursos encaixa uma peça faltante no edifício da filosofia do Eric Wegener. E eu sabia disso, eu fiz isso para André. Isso aqui vai sustentar, vai mostrar que o Eric Wegener tinha ainda mais razão do que ele pensava. Então, foi útil, meu Deus do céu. Agora, dona Débora, falando, me mostra alguém que diz que o seu trabalho foi útil para ele. Não é que alisou sua cabeça, ah, você é gracinha. Não. Ela dizia gracinha porque pertence ao mesmo partido. Então, é isto. O Brasil, o estabelecimento universitário brasileiro é criminoso. E ele não é estabelecimento universitário, ele é uma organização política de esquerda. E só isto. Tudo na universidade brasileira é em função das necessidades políticas da esquerda. E só. Agora, eu falo isso, quer dizer, ah, ele quer derrubar as instituições democráticas, fechar as universidades. Nunca propus fechar nenhuma. Agora, propus demitir um bocado de gente. Como? Por critério político? Não. Simplesmente submetendo a teste, ué. Vamos ver, por exemplo, se o Freire sabe escrever em português. Como nego para ser doutor em qualquer coisa? E quando você pega a tese dele, tem 5, 6 erros de português por página. Como eu já vi, o Freire escreveu uma tese sobre mim, aliás. Tem erro de gramática na primeira linha. Você leu o resto? Não, não li. O que ele diz a seu respeito? Eu não sei. Não dá para saber. Né? E o outro que fez a tese sobre o Mídia Sem Máscara. Mídia Sem Máscara feito assim. Eu, a Roxane e a minha filha Inês. Nós três fazíamos aquilo em casa. Qual era o orçamento? Não tinha orçamento. Não custava absolutamente nada. A gente escrevia aquelas coisas e punha online. Né? Pagava lá a mensalidade do... da internet, era isso, sei lá, R$12, uma coisa assim. O sujeito fez a tese sobre o Mídia Sem Máscara, dizendo que era uma perigosa organização internacional. O que é isso? É fake news? Isso não é fake news, isso é total fantasia, isso é loucura completa. E tudo que esses caras estão escrevendo a meu respeito é tudo loucura completa, dá para desmontar um por um e não sobra nada. Só que não dá porque é coisa demais. Podia sair 3, 4, 5, 6 artigos, tudo inventando. Eles escrevem isso e se convencem. E ficam morrendo de medo de mim. Eu sou uma perigosa organização internacional. Agora, depois que veio o Bannon aqui, pronto, juntou com o Bannon, então, e é a CIA que está atrás. São loucos. Né? São meninos loucos. Meninos incultos, sem experiência da vida, imaturos, cheios de maconha na cabeça, sim. Né? Eu tenho 50 anos de jornalismo nas costas. Será que eu não sei quantos maconheiros tem numa redação? Eu já sei há muito tempo. Na década de 80 já era assim. Imagina hoje. Só que naquela época tinha mais bêbado do que maconheiro. Acho que agora inverteu. Né? Então, até eu bebia na época, meu Deus do céu. Bebia assim, um conhaque Domecq. Horrível, horrível, né? O pessoal, todo mundo descia, vamos tomar o Domecq. Pá, pá. Até eu fumei maconha 2 vezes. Cheguei à conclusão que era uma porcaria. Nunca mais. Na segunda vez que eu fumei maconha, me deu uma tremenda, coisa incrível, uma tremenda taquicardia, e eu estava calmo, eu estava na nuvem. Assim, né? Ele falou, é melhor você ir no médico. Eu fui. Ele falou, o que é? Qual é o problema? Eu falei, tem taquicardia. Ele me olhou como se eu tivesse saído do pneu. Né? Ele foi lá pegar o estetoscópio, encostou aqui, falou, puta merda, saiu correndo para pegar uma injeção. Né? Porque assim, a sensação psicológica e a reação física era completamente contraditória. Isso aconteceu realmente. É por isso que você está com taquicardia e está calmo, como se estivesse no Nirvana. Tá? Eu falei, ah, não vou mais fumar essa porcaria. Né? Agora, hoje você vê os tucanos, por exemplo, tem dois grandes líderes, Zé Serra e FHC. O Zé Serra faz campanha contra o tabaco e o FHC faz campanha pela liberação da maconha. Vocês acham que é coincidência? Está havendo uma vasta operação para trocar o vício da humanidade. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o número de fumantes diminuiu para 1/3. Diminuiu o número de doenças pulmonares cardíacas, nada, nada, nada. Né? E, ao mesmo tempo, aumentou muito o número de doenças causadas por maconha, cocaína, etc. Alguém está falando alguma coisa disso? Não, ninguém liga. Então, isso aí, como é claro que tem interesse por trás disso. Tem interesse de quê? De quem vende maconha e cocaína, porra. Né? E o político, às vezes, está precisando de um dinheiro, né? Divorciou, está gastando muito dinheiro para pagar o divórcio, né? E aparece lá um narcotraficante, oferece um dinheirinho para a campanha, o cara aceita. E passa o resto da vida escrevendo essas coisas. E tem gente que quer discutir seriamente com eles. Fala, não, só discuta as suas ideias, meu filho, se ninguém lhe pagou para escrevê-las. Se você está ganhando muito dinheiro para escrever isso, então O seu, não é a sua crença, não é que você crê nessa ideia. Você precisa dela para você viver. E eu vou perder tempo com isso? Né? O que é que eu tenho a ver com as suas dívidas? Né? Então é isso, gente. Hoje não vou responder pergunta, não. Só semana que vem. Hoje foi muito comprido, tá bom? Então, até semana que vem. Obrigado.